tá ficando sempre cada vez pior. O comunismo pelo mundo está lastrando. Os homens sonham com um futuro melhor. O terrorismo está assolando a humanidade. Pornografia neste mundo é o que se vê. O que será de nós, Igreja Imaculada, se Jesus Cristo não vier nos socorrer? Os homens sonham com a paz, mas fazem guerra. Fabricam armas, promovem confusões. Muitos que pregam contra os vícios são viciados. Muitos que falam dos que roubam são ladrões. Do jeito que os homens estão procedendo, os seus problemas nunca vão solucionar. O que será de nós, Igreja Imaculada, se Cristo não vier logo nos buscar? Breve este mundo sofrerá um grande abalo. Algo extraordinário acontecerá. Muitos que choram nesse dia vão sorrir. Muitos que riem nesse dia vão chorar. Mas nós, os salvos, vamos olhar para o alto, pois é de lá que vem a grande redenção. Ai, glória a Deus, ó Igreja Imaculada, porque em breve estaremos em Sião.